Sou cronista do concreto com estilo abstrato, aproveitando a brecha pra lançar o meu decreto. Exalando desafeto contra o vasto deserto de esperança por perto do canto que faço, de lar às ruas e praças onde passo, e meus passos são dados, jogados sem uso de compasso. Traço ciclos da minha vida, ao menos na instância em que me é permitida, pois além de permanentemente lesada, minha gente é vigiada através de lentes que cumprem o papel de carcereiros virtuais, como bafo no cangote ou abraço por trás, farejando algo fora dos padrões habituais e formatos formais. O milênio é agora, nesse exato momento, mas as naves espaciais não chegaram a tempo, tento ultrapassar a condição de fragmento insano, perdido no espaço plano, pleno de sucesso e sem fracasso, analógico digital, como um disco que roda e volta ao ponto inicial. Terceiro mundo pós-futuro é estado terminal, estado terminal. Entre overdubs e overdoses, nossas vozes carregam uma verdade, casca grossa como nozes, mas que voa leve e alto como um par de albatrozes. Entre overdubs e overdoses, nossas vozes carregam uma verdade, casca grossa como nozes, mas que voa leve e alto como um par de albatrozes. A extensão da intenção é transmissão do recado. Quem sabe um dia o povo empapuçar de ser currado, mesmo eu não sendo mano forte ou sarado, tal e qual o DJ King, o rápido e rasteiro Alabing Bing, coelho ricochete. Eu tô no ringue, não preciso de tapete vermelho, palacete ou limusine, nem multinacional que patrocine sessão de supercine, estrelando Lady Lourdes da Luz e o vulgo Audiolandro, pois mamelo tá na lista dos que são por opção, contra as blockbusters do pensamento que a todo momento catalogam, classificam, simplificam por o freio de jumento que deixa mais lento e quase para o movimento da percepção. Mas eu vou na contramão, de frente pro busão, em plena rota de choque, o futuro já faliu como um velho astro de rock. Sou Go, Johnny Go, atrás do teu destino, com sol a pino, eu continuo clandestino, secreto no local, sem ordem nem progresso, expresso do pecado capital, como um disco que roda e volta ao ponto inicial. Terceiro mundo pós-futuro é entre overdubs e overdoses, nossas vozes carregam uma verdade, casca grossa como nozes, mas que voa leve e alto como um par de albatrozes. Entre overdubs e overdoses, nossas vozes carregam uma verdade, casca grossa como nozes, mas que voa leve e alto como um par de albatrozes. Entre overdubs e overdoses, nossas vozes carregam uma verdade, casca grossa como nozes, mas que voa leve e alto como um par de albatrozes. Entre overdubs e overdoses.